Todo dia a gente tem que matar um leão. Cada dia é mais difícil, né? Yeah. Cê vai entender quando me encontrar. Eu não tô de brincadeira, nega, eu vim foi pra ficar. E pela sombra, pelo ar, pode acreditar. Pelas quebradas, pelas ruas de qualquer lugar. Quando tentaram me parar, eu segui adiante. Quando tentaram me calar, falei no microfone. Que meu andar ninguém para, que minha voz ninguém cala. Que o meu corpo resiste, eu segui minhas batalhas da vida. Cicatrizando, curando as feridas. É nós que tá desse bang, ninguém me tira. Direto do Brasil, relatando as verdades. Em cada canto, cada beco, centro da cidade. Toma cuidado, aqui o moleque é maluco. Descarregando toda a raiva em cima dos putos. Em cima desses putos. Em cima desses putos. Tô pronto pra combater, tô pronto pra te dizer. Que aqui ninguém vai morrer, que aqui ninguém vai sofrer. Que o moleque vai correr, que o sonho dele é vencer. A hora dele vai chegar e o sistema tremer. Tô pronto pra combater, tô pronto pra te dizer. Que aqui ninguém vai morrer, que aqui ninguém vai sofrer. Que o moleque vai correr, que o sonho dele é vencer. A hora dele vai chegar e o sistema tremer. Caiu, ninguém me viu, agora tô aqui há mais de mil. A guerra sempre foi guerra civil, taca mais fogo nesse pavio. Neguinho tá armado, tamo bolado. Caneta e papel derrubando otário. Canta de galo no meu terreiro, senão é que você cai primeiro, explosão no moio, fortaleceu os irmão. Isso é família, tamo juntão. Gosto de fazer conexão. Isso me leva a superação. Arma na mão, papel e caneta. Malandro esperto, se livra da treta. Vê lá na frente, verá a consequência do bem que fizer, terá recompensa. Vai na caminhada, não desista, maloqueiro. A vida é sem cartão, então cê paga no dinheiro. Terá satisfação sempre no bem que cê fizer, abençoado por Jesus. Então segue na fé. Tô pronto pra combater, tô pronto pra te dizer. Que aqui ninguém vai morrer, que aqui ninguém vai sofrer. Que o moleque vai correr, que o sonho dele é vencer. A hora dele vai chegar e o sistema tremer. Tô pronto pra combater, tô pronto pra te dizer. Que aqui ninguém vai morrer, que aqui ninguém vai sofrer. Que o moleque vai correr, que o sonho dele é vencer. A hora dele vai chegar e o sistema tremer.